ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento, sua misericórdia. Oh, então de repente não vejo mais minhas aflições, só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me ama. Oh. Nosso galardão, seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo a perder com ressentimentos. Quando eu penso